cantarei até que a voz me dê ao meu país, à minha terra, à minha gente, à saudade e à tristeza que me doa, ao amor de quem ama e morre ausente. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei até que a voz me doa, o amor e a paz cheia de esperança, ao sorriso e à alegria da criança. Cantarei até que a voz me doa. Cantarei. O tempo passa a correr, pois é, chegamos ao fim da nossa meia hora dedicada ao fado aos fins de semana. Vamos terminar com dois grandes fados, o fado de Euclides Cavaco, mas aqui cantado e interpretado por Sandra Lobo Pires, As Pedras da Minha Rua. Logo depois, e ficamos para terminar, com O Natal do Moleiro, na voz de Alfredo Marceneiro. Estes são dois fados que terminam assim a nossa Catedral do Fado. Fechamos as portas por hoje, mas no próximo sábado e domingo, à mesma hora, entre as 12 e as 12h30, estamos aqui no canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer muito mais fado, muito mais deste nosso tesouro português. Desejo-lhe o resto de um ótimo domingo, uma ótima semana e conto consigo aqui no próximo sábado para mais uma Catedral do Fado. Fique bem, tenha uma ótima semana. Até ao próximo sábado. As pedras da minha rua, se elas soubessem falar, por tudo o que viram tinham mil histórias para contar. Por tudo o que viram tinham mil histórias para contar. Sobre elas viram passar tanta opulência e nobreza, mas viram também desgraça, crimes, horrores e pobreza. Mas viram também desgraça, crimes, horrores e pobreza. Testemunharam prazer e momentos de alegria, e sem o tempo mudar, sofrimento e agonia. E sem o tempo mudar, sofrimento. Tocou nelas injustiça e as pedras tristes ficaram numa mágoa tão profunda que comovidas choraram. Numa mágoa tão profunda que comovidas choraram. E as pedras sempre presentes sem sair do seu lugar, em agitação constante virão o mundo a passar. Em agitação constante virão o mundo a passar. Viram as pedras eternas, vidas inteiras passando. As vidas passaram todas e as pedras sempre ficando. As vidas passaram todas e as pedras sempre ficando. noite de Natal, tristonha agreste, de neve amortalhava-se o caminho. O vento sibilava do nordeste, pelas frinches da porta do moinho. Sentado a velha monja que comia, onde incidia a luz de uma candeia, um moleiro de barba encanecida, com a mulher comia a parca ceia. Um moleiro de barba encanecida, mulher comia a pacaseia. Próximo do moinho ouviu-se em breve uma voz e o moleiro abrindo a porta viu um velhinho todo envolto em leve, ao peso de uma esperança morta. Entrai, meu peregrino de desgraça, disse um moleiro ao pálido ancião. Aqui não há dinheiro, existe a graça de haver carinho, piedade e paz. Aqui não há dinheiro, existe a graça de haver carinho, piedade e paz. Vim de comer, agasalhar-se ao lume, o nascer do Deus menino. Porque a vida somente se resume na escravidão imposta pelo destino. E então o velhinho numa voz sonora as mãos ao peito,